Hora do show, os pretos apresentam suas armas no som. Na rima positiva, vibração. O rasta, o respeito, sua crença, sua batalha, o fogo queima. Até que a Babilônia cai, hora do show. Os pretos apresentam suas armas no som. Na rima positiva, vibração. O rasta, o respeito, sua crença, sua batalha, o fogo queima. Até que a Babilônia caia. A hora do show aí, Jamal. Os mal estão que lhe colocou na tela. Não é virtual, realidade do povo preto. É mundial, sinal de Deus confirmou e você assistiu. Preto matando preto, a burguesia se divertiu. E muito do nosso povo infelizmente também riu. Com a marginalização que é imposta para nós. Que preto não lê, preto rouba, preto não ri. Preto chora, preto não pode se defender. Preto tem que ficar à mercê da sociedade imperialista. E dessa cultura eurocentrista. E amordaçado dos presos com bilhões no pensamento. Não valoriza a raiz, África infeliz, palco da destruição. Culpa deste mundo cão, chega de miscigenação. Cristóvão Colombo foi ladrão, então sabedoria oculta sempre vai defender a raiz africana. Socialismo tem que ter. E para se libertar do pensamento conservador, leia Malcolm, leia Che, leia Clóvis Moura. Leia raízes, leia essa culpa, não fica aí à toa. Leia o que é o capitalismo e o verdadeiro socialismo. E pense o que nós fazemos de nossa vida. Insisto, eu não sou cisco e nem belisco. Hora do show, os pretos apresentam suas armas no som. Na rima positiva, vibração. O rasta, o respeito, sua crença, sua batalha, o fogo queima. Até que a Babilônia cai, hora do show. Os pretos apresentam suas armas no som. Na rima positiva, vibração. O rasta, o respeito, sua crença, sua batalha, o fogo queima. Até que a Babilônia caia. Extermina em massa, rolo compressor. Máquina de guerra, que provocador. Toma nossa terra, derrama nosso sangue, membros de uma cúpula, verdadeira gangue. Crime organizado, fode quem sofre calado. Quem vota consciente, esperando um grande ato. De quem entra e sai, usando inteligência. Com caneta em punho, assinando a penitência. O decreto de falência, sonho de boa vida. Transforma um grande homem em um louco suicida. Aquele que paga o preço do luxo do Planalto. Do caviar dos putos, do whisky importado. Sei que esse discurso pra muitos tá furado. Mas por pensar assim que o povo tá zoado, sem condição de ter a vida que sonha. Oh, AIDS, crack, vergonha de dizer que mora em um belo país. Esconder que vive na condição de infeliz lutador. Derrama o suor, filho da pátria, fundada pelo poder que escraviza e mata. Mas tem Deus pra dar, por isso tenha fé. O diabo quer tirar, mas isso você não quer. Eles vão tremer na base quando eu acender o pavio. Chega de tolerância, atenção quem não viu. Hora do show, os pretos apresentam suas armas no som. Na rima positiva, vibração. O rasta, o respeito, sua crença, sua batalha, o fogo queima. Até que a Babilônia cai, hora do show. Os pretos apresentam suas armas no som. Na rima positiva, vibração. O rasta, o respeito, sua crença, sua batalha, o fogo queima. Até que a Babilônia caia.